sobre balançar. A volta pêche marine. Siège marine norvore, ai que eu grito aqui del rei. Este é o Canal 2. Das caldeiras, o mar imenso me enxama. Tenho verde, tanto verde, indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Thank you. minha laça ri-se, comer com a cobiça e também a minha assada. É, rapaz, não me tremoce, que daqui só levo o osso e daqui não como nada. Fica aqui, dá um pezinho, pegado e rico, fica aqui, teu abaixo. Fica aqui, dá um pezinho, pegado e rico, fica aqui, teu abaixo. O meu coração é o teu, o meu coração é teu, são duas pés do baixo. Chame a canalha, andes a língua de caia, do calame chame a mim. Fica aqui, dá o pezinho, pegar o pezinho, entre o punho e o tomé. Fica aqui, dá o pezinho, pegar o pezinho, entre o punho e o tomé. Não há ilha mais bonita, não há ilha mais bonita do que a de São Miguel. Embalado pelo mar, e as estrelas são o sonho, são o guia. Quando o homem sonha com desejos de embarcar nessas ondas onde nada a fantasia, esse mar que eu já chorei, esse mar que me viu partir, esse mar que eu naveguei, em altas ondas a rugir. E nessas ondas, num acesso de loucura, eu parti para viver uma aventura. E em cada continente ergui a bandeira do meu país, orgulhoso da minha luz. Passei noites a sonhar, mergulhei a alma nesse mar. O mar das minhas paixões, esse mar que é tão português, o mar da nossa altivez, canto Vaz de Camões. Nesse mar que aprendi a amar, nesse mar eu fui navegar, na minha nau de ilusões. E na minha dor matando a saudade com as minhas orações. E na minha adversidade fui matando a saudade com as minhas orações. É deste mar que eu estou falando, é deste povo chão que me viu nascer, o mar que me viu crescer. Esse mar que ficou salgado com suor derramado de tantas gerações. Nesse mar que aprendi a amar, nesse mar eu fui navegar com toda a minha paixão. E conheci a nobreza da alma portuguesa nos filhos da nação. E conheci a nobreza da alma portuguesa nos filhos da nação. Aos poucos o corpo. Vire e volta a saudade, vire e volta a saudade, vai vire e volta canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação.

um canal 2. Sete dias na semana e no